nos dá. Chamado amor é ticada, tática, patética, estática. Mas nossa missão aqui é paz, é iluminar o tolo, rechear o miolo. Rapaz, bem mais que a careticida, é luz que vem do lodo para iluminar a cidade. Aí malá, que para la noite a mente se abre, revela puerco pagando de dente de sabre. Luz do espírito espanta toda a tristeza, ilumina com informação. Gentileza, tome cuidado na vida, malaco. Orientação somente um carro, é com você a direção. Sometimes louco, louco, na quebrada, tempo escuro, mas templo de ideia iluminada. Oh, mais um belo dia lá fora, sol estalando, a cachola escura, sonho se apagando. Eco do passado é hoje, agora se estenderá o futuro, se eco até o fim. Positividade é a necessidade, fanzine dos nossos ilumina a cidade. Coluna social, trick de skate na rua, track do rap ao rock, reggae. Então segura.